quando eu voltei. Tô aqui. Se for pra somar. Ei, mano, chega aí. Contra o poder, gera pedra no sapato. Eu tô aqui de novo. O mesmo objetivo, o mesmo propósito. Lutar e protestar pelos nossos direitos. Através das palavras, através do som. Não apenas mostrando os problemas, mas com certeza apontando a solução para os mesmos. Sem desistir, sem desanimar, eu vou rimando a trilha sonora do gueto. Batida pesada, DJ Scratch. Com microfone mandando rimas, aqui sou eu, mano, Fett. Do palco e do rádio, mando ideia certa. Te liberta do que não presta e deixa a mente aberta. Competência e experiência é o que não falta. Persistente e paciente, eu tô aqui de volta. Trocando ideias positivas, isso faz parte do meu plano. Que consiste e insiste em alertar os manos. Pois não quero que o crime seja o destaque do meu verso. É porta-voz da má notícia, eu não me interesso. Pois acredito que esse som fará transformação. Quando falarmos de problemas, apontando a solução. Original e verdadeiro, fonte de informação. Compromisso com a verdade, mano, fé em ação. Pegando sempre o certo, direto das Minas Gerais. Hip-hop verdadeiro que segue a favor da paz.